espaços diferentes. Temos um espaço meetup, designado meetup, que queremos é que, além das pessoas que frequentam a feira, se um empresário, se um comerciante quiser de uma forma mais discreta estar a falar num espaço diferente e ouvir o concerto, terá um espaço no primeiro piso do pavilhão multiusos, onde pode estabelecer vários contactos, um cliente especial, um cliente diferente, de uma forma mais tranquila, para poder, digamos assim, alavancar aquilo que achamos também que são as transações comerciais e os efeitos de comércio existentes entre os empresários que estão a expor durante a FACINC. Tivemos um cuidado de, em parceria com a Superboc, tornarmos também aquilo que é um eco-invento. E aqui entra a Ecofestas, via Superboc, e também aquilo que é o Planalto Beirão. No sentido de não produzirmos resíduos, queremos reduzir, obviamente, a isso com um copo reutilizável, que é uma questão de adaptação das pessoas, e, portanto, a pessoa poderá comprar um copo no valor de 1 euro, no sentido de não produzir, digamos assim, aquilo que é a sua pegada ecológica de forma excessiva. Da parte da restauração entram também com as associações locais, onde entram os seus presentes de junta, que tiveram cuidado de poder alavancar e escolher, digamos assim, as associações que estão inerentes à própria produção, e, portanto, vamos ter, digamos, 8 espaços com 9 associações que estarão no espaço de restauração para promover aquilo que achamos que é também algo forte em Tábua, que é a sua gastronomia. A feira, além da parte industrial e comercial, além da mostra das empresas e além daquilo que falávamos dos artistas e da questão também da parte gastronómica, temos obviamente um caráter que é nas famílias, e as famílias entram também as crianças, e portanto não só um espaço animal onde as crianças podem, digamos assim, experimentar, utilizar e usar e andar a cavalo, mas também temos aquilo que são os insufláveis para que a feira possa ser completa na sua função, para que os pais não possam sair de casa, mas que tragam obviamente os seus filhos. O fim do espetáculo terá que ser para as pessoas especiais, e consideramos que as pessoas especiais são as pessoas com algumas necessidades, digamos assim, de mobilidade, mas sobretudo as senhoras que estão obviamente também grávidas e aquelas que têm bebés, e portanto será criado um palco de acesso à frente do palco principal, um espaço onde as pessoas podem ficar e estas pessoas se sintam, digamos assim, com mais comodidade do que aquelas que usualmente têm ao ver um espetáculo. E, portanto, como parceiro temos também a Ecotoliva, com o curso auxiliar de saúde, que irá fazer também esse acompanhamento das pessoas que lá estão, e damos aqui mais um passo naquilo que são a atenção especial para as pessoas especiais.